cerveja pediu. Brahma Chopp, Brahma Chopp, Brahma Chopp, a número um. Tem só cerveja pediu. Brahma Chopp, cerveja é Brahma Chopp. Número um, tem qualidade, fez a prova. Eu quero é Brahma Chopp. Tem só cerveja, pedi uma Brahma. Veja no bar, na praia, fim de semana. Sem só cerveja pediu Brahma Chopp, Brahma Chopp, Brahma Chopp, a número um. Sem só cerveja pediu Brahma Chopp, cerveja é Brahma Chopp. Sem os amigos, o papo bacana, a alegria vem trazendo Brahma. Sem só cerveja pediu Brahma Chopp, Brahma Chopp, Brahma Chopp, a número um. Sem só cerveja pediu Brahma Chopp, cerveja é Brahma. Higelimpe, comércio de materiais de higiene e limpeza. Produtos de alta qualidade e preços baixos. Atendemos condomínios, indústrias, hotéis, residências e empresas em geral. E para sua maior comodidade, entregamos a domicílio. Higelimpe, Rua Oswaldo Cochrane, 346. Fone 311345, em Santos. Com problemas na comunicação com adultos, as crianças autistas não se relacionam com as pessoas de uma maneira normal. E é por isso que a Associação de Pais, Amigos e Educadores de Autistas pede a sua ajuda. As doações podem ser endereçadas ao Bradesco, agência 518-5, conta número 31.849-3. Banespa, agência 568, conta número 1.300.215-9. O autista precisa de você. Se você vai construir ou reformar, tem uma dica certa para você. Materiais para construção Sete Irmãos. Tudo desde o alicerce até o acabamento de primeira qualidade. Vá comprovar. Na rua Antônio Cândido da Silva, 26797, Vila Sônia, Praia Grande. Materiais para construção Sete Irmãos. Menor preço de toda a Baixada. Sob a direção de nosso amigo Silva. Varais para pequenos espaços. Você que procura qualidade, exija Varais Santista. Varal de teto, parede, varais para kitnet, tanque, pia e box. Você encontra Varais Santista nas melhores casas do ramo. Fábrica de Varais Santista. Rua 28 de setembro, 179 Santos. Telefone 342473. Atlântica de Santos, 590 kHz. São exatamente 3 horas e 7 minutos. E vamos com o Rogério lá no 35º Congresso, né, ô Rogério? É você daí. Ok, Carlinha, 3 horas e 7 minutos, confirmando a hora. Realmente, o Congresso continua aqui a todo vapor. Nesse momento, os congressistas já estão ocupando suas cadeiras. São prefeitos, vereadores, vice-prefeitos que ocupam um espaço aqui para debater assuntos como, por exemplo, saneamento.